Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem que o saibais, já que os Espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Começa agora o programa Visão Espírita, o nosso encontro semanal pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Boa noite a você, companheiro, e a você, companheira, nesta jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Que estejamos unidos pelas elevadas vibrações do amor e da fraternidade. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Esse é o programa número 192. Hoje é dia 12 de dezembro do ano de 2018. Agora são 20 horas e 1 minuto desta noite quente de quarta-feira. Falamos ao vivo, direto do estúdio da União Rádio Web, na cidade de Piracicaba, interior do estado de São Paulo. Participam do programa de hoje o nosso amigo Sérgio Aguiar e, como convidado especial, o nosso amigo também trabalhador da USE, expositor, né, em todas as casas da região aqui de Piracicaba também, Rogério Azevedo. Dentro de alguns instantes a gente já vai falar com eles. No programa Visão Espírita, discutimos temas como a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, a influência que os espíritos exercem sobre os acontecimentos da vida, a importância do estudo, do autoconhecimento e, sobretudo, da reforma de conduta, com base nos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe, envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet no endereço www.facebook.com/União Rádio Web. Deixe seu comentário, deixe seu recado, faça sua pergunta. Nós estamos aqui online, aqui no Facebook, e se você perguntar, a gente vai responder ainda aqui no ar, nessa edição. Todo início do programa, nós selecionamos algumas datas para serem lembradas, e hoje eu encontrei lá dia 14 do 12, né? Daqui a 2 dias, então, lembrando que hoje é dia 12, no dia 14, celebra-se o Dia Nacional do Combate à Pobreza. Com isso, eu pesquisei um texto do espírito André Luiz, extraído da obra Sol nas Almas, psicografada por Valdo Vieira. O nome do texto é Tesouro Divino. Oportuno meditar, de vez em vez, quanto aos valores do tempo, a fim de que não nos enganemos no apreço que se deve inelutavelmente ao aproveitamento das horas. O ritmo do tempo é disposto de tal modo pela sabedoria do universo que basta alguma reflexão superficial para entendermos o senso das oportunidades que surgem múltiplas e diferenciadas entre si, oferecendo-nos aquilo que podemos nomear como sendo o momento da realização. Nos processos da natureza, tarefas existem que reclamam estação especial, a menos que se arrisque o homem a problemático tentame artificial. A produção da primavera não é a mesma do outono. Atividades do verão recusam climas de inverno. Assim também, na experiência humana, há construções espirituais para a infância, outras para a madureza. Especificam-se obrigações para as pessoas casadas que diferem daquelas que se reservam aos solteiros e vice-versa. Cada tempo é um tempo diverso do outro. embora se pareçam, qual acontece com os dias, supostamente iguais, e que no fundo são absolutamente diversos quanto à posição que lhes cabe no calendário. A doutrina espírita, despertando-nos para a acepção exata do tempo como sendo concessão do Senhor, empréstimo de recursos, caução de valores potenciais ou contrato entre nós e a vida para execução de serviços determinados, que reverterão invariavelmente a benefício de nós mesmos, ensinando-nos que é preciso aproveitar o momento da realização que a oportunidade exibe à nossa frente. Trabalhar se é instante de trabalhar. Aprender se é ocasião de aprender. Ouvir se é a hora de ouvir. Falar se o ensejo é de falar, com o discernimento preciso, a fim de que o tempo não se escoe debalde. Preencher os claros da existência e ocupar os vazios da estrada com plantações de estudo, serviço, bondade e construção. Habituamo-nos a dizer que é necessário dar tempo ao tempo, nisso ou naquilo, e todos nos achamos concordes quanto à semelhante imposição. Mas o tempo da expectativa nada cria de bom e de útil, sem o tempo de preparação do que seja útil e bom. Aguardamos o dia de colher. Entretanto, não há dia de colher se não houve dia de plantar. O tempo é crédito permanentemente aberto pelo Criador na instituição da eternidade da vida e dos mundos para todas as criaturas. Contudo, só existe em substância, se aproveitado. Repetimos incessantemente que é necessário contar com o tempo e esperar o tempo. Mas o tempo sozinho, ao invés de fazer o bem que não fazemos, como deteriora de modo providencial o que está feito, chamando-nos à responsabilidade de continuar com um serviço que não nos compete menosprezar. Vejamos o medicamento sem uso ou a casa desabitada que confiamos inconsideradamente à força do tempo. O que era remédio se transfigura em veneno e o que representava refúgio se transforma em ruína. Não nos iludamos, pois, sobre o tempo. Empreguemo-lo agindo, aprendendo, servindo, aprimorando ou, mais claramente, melhorando a nós mesmos para que possamos melhorar a paisagem espiritual ou material onde estejamos. Tempo é tesouro divino em nossas mãos. Contudo, somente vale se lhe damos valor. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso, enfim, dizer boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite a todo mundo, os nossos ouvintes. Nós estamos aqui, mais uma vez, para tentar esclarecer a nós mesmos e, quem sabe, levar alguma palavra de consolação. Esse texto fala de uma coisa assim que tenho falado bastante nas minhas palestras. Tempo, todo dia a gente tem 1.440 minutos, né? Eu já transformei em minuto para poder realmente fragmentar ele de maneira bem aproveitada. Não são 24 horas, são 1.440 minutos. Parece que é mais assim, né? Parece que tem mais, parece que a gente pode se utilizar, quebrando ele numa unidade menor, se utilizar melhor dele. Conforme o Wilson ia lendo, eu fui lembrando das várias fases da nossa vida, né? A primeira, a fase da criança, a fase da reciclagem, a fase do aprendizado, do acumular conhecimentos e experiências, mesmo que sejam experiências ainda não sacramentadas ou fundamentadas no raciocínio, mas experiências que vão nos marcar emocionalmente, que a gente vai levar para a nossa trajetória. Momento importantíssimo, todos os educadores falam sobre isso e no Espiritismo também falamos. Depois vem a adolescência, a pré-adolescência, a adolescência, aquela fase do verdadeiro acordar, onde o que marca nessa fase é aquele choque entre o homem velho e o homem novo, onde a tomada de consciência do respirar fundo e falar, entrei agora definitivamente na encarnação e agora eu vou confiar naquilo que eu aprendi. Sérgio, desculpe interromper você, mas vou aproveitar que você tocou nesse assunto e vou pedir para você esclarecer para o ouvinte também o que acontece nesse período, né, na adolescência física, o que acontece sob o ponto de vista espiritual. Perfeito. E eu falo, costumo dizer que a adolescência é a fase mais difícil do ser humano, é uma prova de fogo. E tenho falado, ontem eu estava numa escola, eu tenho recebido, a gente nunca sabe para onde a gente está sendo convidado para trabalhar, né? Eu tenho recebido convites para falar sobre o papel da escola, da sociedade, o papel das famílias na educação dos alunos, dos filhos. E eu tenho falado isso. A adolescência é uma fase muito complexa no aspecto carnal. Tem toda uma modificação hormonal, tem toda uma criação mental que a gente começa a fazer, e fase onde a gente tem que tomar decisões muito difíceis, dependendo do nosso estado social, financeiro, eventualmente decisões que serão para a vida toda. Eu tenho que escolher a minha profissão, a minha faculdade, muito complexo. Além disso, a gente traz a informação dos 3.000 dias onde o espírito fica sob um estado de hipnose, o que o Emmanuel chamou no livro Religião dos Espíritos como hipnose terapêutica, onde o espírito reencarnante tem as suas tendências refreadas. Significa que aquelas inclinações, elas serão mostradas, as tendências serão mostradas, mas de maneira um pouco suave, mas elas são mostradas para que os pais e educadores possam identificar ali a oportunidade de reciclar, de dar uma nova mentalização, uma nova mentalidade para a criança através dessa nova educação. E a adolescência, a pré-adolescência, onde se encerra os 3.000 dias até a adolescência, no âmbito espiritual é quando está basicamente formada toda a conexão espiritual, está formada, e o espírito começa a lembrar, ele começa a acordar dessa hipnose terapêutica e ele vai mostrando verdadeiramente quem ele é. Daí trazendo um choque muito grande entre as encarnações anteriores, principalmente das vivências que estão sedimentadas no estado emocional e que começam a aparecer as vontades, as inclinações para o mal, para o bem, as tendências inferiores ou boas que precisam ser exploradas, né? E isso causa um choque bastante grande para esse indivíduo. E é a época onde eu estava colocando, primordial para o começo do trabalho, da boa batalha. Que essa é a missão que a gente começa de maneira mais contundente na adolescência, onde a gente começa a questionar os valores arraigados anteriormente contra os novos valores que nos foram passados. Sempre lembro que o espírito reencarnante, ele volta depois de 70, 100, 200, depende muito da perturbação, 200 anos. Tem espíritos em relatos em casas espíritas que ficam séculos no plano espiritual e depois retornam. E é preciso lembrar que há 200 anos atrás, se a gente usar um tempo efetivo, o que existia? Qual era a cultura da época? E alguns fatos são simples, né? 100 anos atrás, 200 anos atrás... Cavalo puxando carroça. Bonde elétrico. Início de 1900, duelo era permitido. Praça do Anhangabaú, lá em São Paulo, tinha uma forca. Um enforcamento público, onde a gente ia lá assistir o enforcamento daqueles condenados. Quer dizer, coisas que hoje a gente considera como barbárie, mais ou menos de 100 anos atrás, para um espírito que lá estava encarnado, isso é normal. Então a reciclagem e esse, essa predisposição para o espírito reencarnante de confrontar os seus medos, enfrentar a sua sombra, para que possa efetivamente fazer a reciclagem e se conduzir no processo de evolução. Seja bem-vindo e boa noite, meu amigo Rogério Azevedo. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos. Que tenhamos hoje um momento de reflexão para nossas vidas, para a condução dos nossos caminhos, principalmente refletindo sobre aquilo que talvez seja a única variável na qual tudo se resolve. Começamos hoje a falar sobre o significado do tempo e confesso que já tomei várias horas dos meus pensamentos, das minhas reflexões acerca desse tema. E o tempo, invariavelmente, a tudo resolve. Nós que passamos para pensar no significado disso, que tem muito mais palpabilidade, se pudermos falar assim, para nós que estamos encarnados, pensamos tanto no significado do que é viver. E viver é envelhecer na carne, passar por experiências inúmeras, reencarnar, ir e voltar, inúmeras vezes nas quais nem sabemos a quantidade que iremos passar. E o engraçado de tudo é olhar aquele que hoje anda no caminho do erro e pensar que um dia ele será como Jesus, assim como nós próprios, que estamos a caminhar, muitas vezes tortuosamente nessa vida, mas paramos para pensar que o tempo é aquela variável que a tudo solucionará. Justamente porque, independente de quanto tempo queiramos nos demorar no caminho incorreto, um dia iremos acordar. E a felicidade de estar discutindo sobre esse tema, para mim em especial, é muito grande. E eu fico muito feliz pela oportunidade de estar na noite de hoje a pensar e refletir com os amigos que, nesse momento, estamos a refletir e pensar. Aproveitando aqui para mandar um abraço para a nossa amiga Rosimeire, Rosimeire, né, Bortoleto. Ela passou lá pelo Facebook, ela leu o texto. Lembrando que todos os textos que a gente lê aqui são publicados lá no Facebook também, para você poder acompanhar a leitura aí também, né, às vezes se fixar num parágrafo que lhe chamou mais atenção. E a Rosimeire comentou ali que é muito bom refletir, e é verdade, essas reflexões são essenciais. É isso que o Espiritismo nos convida, né? Como filosofia, é justamente fugir do senso comum. As coisas não são simplesmente como são. Elas geralmente são porque nós as criamos, né? Ou nós as construímos como elas são, com exceção, naturalmente, das leis naturais. Mas eu fiz uma certa provocação quando eu trouxe esse texto no primeiro bloco, porque a gente começou a falar da pobreza. E aí eu trouxe um texto falando sobre o tempo, né, que nós consideramos que o tempo é o que nós possuímos de mais valioso. A pessoa pode considerar o que quer que seja, mas sem tempo não vale nada. Né? Olha, dinheiro é muito importante, sem dúvida alguma. O dinheiro pode produzir muitas experiências positivas na vida do indivíduo, desde o estudo, viagens, cultura, né, aquisições intelectuais. No entanto, sem tempo, de nada serve. Outros poderiam dizer, mas a saúde é muito importante. Sem dúvida alguma, mas quantas vezes nós não vemos pessoas esbanjando saúde, né, e se despedindo desse mundo, né, inadvertidamente, né, sem esperar quando, né, a gente está aqui, não sabemos qual é o planejamento para nós mesmos. Portanto, o tempo é o que nós temos de mais valioso, daí a importância, se esse é o nosso tesouro, daí a grande importância da gente aprender a utilizar ele adequadamente, que é o que o Sérgio bem abordou lá, quantas horas, quantos minutos? 1.440 minutos durante um dia. Desses minutos todos, quantos deles nós investimos em bons pensamentos? Porque nós trabalhamos o tempo todo. Durante todo o tempo, o nosso cérebro não para. É um moinho que gira 24 horas por dia. Não se pode parar de pensar. O que se pode é conduzir os pensamentos para lá e para cá, desde que se atente, né, para o que você está pensando. Mas quando a gente não se percebe realmente e vai vivendo a vida, muitas vezes, tresloucada, né, em função de todos os compromissos que a gente assume, né, dessa vida moderna, cheia de perturbações, a gente não se dá conta. Passa um dia todo e aí a gente fala. Santo Agostinho nos ensinou a refletirmos à noite sobre o nosso dia, né, o que foi que fizemos, quem foi que encontramos, para ver, né, fazer uma autoanálise, conhece-te a ti mesmo, para poder produzir um dia melhor amanhã. Muitas vezes a gente chega em casa e não consegue nem fazer um Pai Nosso, né, porque chega tão cansado, chega em casa, sai do trabalho, vai para a faculdade, chega em casa. E aí, como de fato investir o tempo no que tem valor? Se são três coisas que têm valor na vida, né, é um tripé, né, é o trabalho, é a família e são os assuntos do espírito, a espiritualização. Não vou falar religião, vou falar espiritualização, porque é indiferente a religião que se tenha. Então, nós temos que dar atenção aos assuntos familiares, nós temos que dar atenção aos assuntos profissionais, porque são necessários. É necessário ser prático. E não menos importante, os assuntos espirituais. Agora, nesse tripé, você ainda tem que dormir. Essas 24 horas. Você tem que dormir. Aí sobram 16, 8 horas de sono, pelo menos. Eu costumo dormir umas 5 a 6 horas por tá, noite. Tá dormindo muito, viu, Sérgio? Tem que dormir menos. São 360 minutos que eu gasto dormindo. Dormindo. E aí, quanto tempo será que a gente gasta em trânsito, né? Indo de lá para cá, parado no trânsito, se deslocando? Quanto tempo você gasta duvidando do óbvio? Duvidando do óbvio? Negando fatos, né? Se lamentando de um fato que ocorreu, às vezes você gasta o dia inteiro. Não foi o que Jesus disse para Saulo, né? Quando o derrubou do cavalo ou do camelo, né? Seja lá do que for o bicho. Mas, Saulo, por que recalcitras contra o aguilhão? É exatamente o que você está dizendo, né? Porque você está dando murro em ponta de faca, você está teimando, isto é, você está perdendo o seu tempo. Se entregue ao que precisa ser feito. Mas com relação a isso, é se entregar. E o Sérgio é muito mais adequado para abordar isso do que eu. Mas é preciso se entregar de coração, né? De coração. Esse entendimento que eu estou falando, essa divisão, não é uma divisão gerencial, né? Tem cursos lá de administração do tempo. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de coração mesmo. Eu estou falando de ter a necessidade de se espiritualizar, de sentir Jesus, né? De buscar essa paz. Será que a gente não se cansa? Eu assisti um filme que foi baseado... Li o livro e assisti o filme também, que chama Conversando com Deus. Em determinado momento da vida, depois de muitas dificuldades, de muitos problemas, um homem supostamente, digo supostamente porque é um filme e cada um tem que ver e tirar suas próprias conclusões, mas ele supostamente ouve a voz de Deus, que lhe pergunta, primeiramente, ainda não é o bastante? Já não é o suficiente? Isto é, você não quer a paz de verdade? A gente não quer de verdade ser feliz? Você fala que quer ser feliz, mas as nossas atitudes não refletem esse desejo de felicidade. Sabe, Wilson, outro dia eu estava fazendo uma reflexão sobre as desilusões. Tem um ditado popular, essa é frase de para-choque de caminhão, né? Se você está tendo muita desilusão, é porque você está passando muito tempo se iludindo. Você gasta tempo se iludindo, depois você gasta tempo desiludindo, ou seja, destruindo a ilusão criada. E um processo de dor, né? É um processo de dor. E o livro Reforma Íntima Sem Martírio, um clássico da questão de reforma íntima, da irmã Stufaux, dos bons tempos do Vanderlei de Oliveira. Ele traz várias histórias sobre o maior momento de desilusão do ser humano, que é onde ele tem o maior momento de lucidez, que é na erraticidade. Quando chega na erraticidade, passado um tempo e começa a rememorar o planejamento, rememorar as existências anteriores e o planejamento atual, né? O planejamento que ele havia feito antes da encarnação, e ele começa a comparar. Fazer um ticket na frente, é, né? Isso. Ok, ok. Opa, esse faltou, ok. E é que ele pega aquele livro de 400 páginas e se malemar, meio enganando, e marca duas, né? E aí ele fica completamente desiludido, desconsolado. O processo de desilusão, ele acontece. Melhor que ele aconteça ainda no plano encarnado. Quanto antes a gente, até falando da dádiva do tempo, como o autor colocou, foi o Valdo, né? O André Luiz e o Valdo Vieira. O Valdo que psicografou, foi o André Luiz. A psicografia, o André. A validade do tempo, o tempo é uma coisa que não volta. Eu consigo começar de novo e ir determinando um final novo para a história, como disse o Chico. Mas o tempo que passou, passou. E bem-humorada, um comentário meu aqui, que eu uso, a partir do momento que eu tive uma filha, eu uso mais ainda. Assim, você fica gastando tempo, ganhando dinheiro e guardando, depois o teu genro é que vai usar aquele carro. Sabe aquele carrão que você guarda, bota a toalha em cima, um vasinho de flor para ninguém, valoriza ele mais do que eventualmente a família? O teu genro vai andar nele. Né? O teu genro vai andar nele quando você não puder mais andar, que você estiver meio problemático na idade, né? Então, assim, é bem-humorado no sentido que a gente tem que valorizar o tempo que a gente tem. O Wilson falou do tripé. Fala de novo, Wilson, é trabalho. Trabalho, família. A religiosidade ou a espiritualidade. E a família. Né? E a família. E é preciso que a gente aprenda a dosar e, principalmente, reconhecer as fases da vida. Haverá uma fase da vida onde o trabalho vai ganhar um percentual maior do nosso tempo. É onde a gente está... O autor coloca bem isso aqui, né? Você vê que ele fala sobre as estações do ano. E o ser humano, ele precisa aprender a observar a natureza e se comparar, porque ele faz parte da natureza. Observar o tempo de ficar mais comedido, de guardar, né? Um tempo onde a economia não está tão boa, um tempo de guardar dinheiro... Um tempo de aproveitar, e todo trabalhador tem o direito ao seu salário. Jesus mesmo nos disse isso. E fazer com que cada segundo... Isso eu ia fazer a conta, mas nem vou. 1.440 minutos vezes 60. Você vê quantos segundos nós temos na mão. E se você quiser saber qual que é o valor de um segundo, você precisa falar isso, você precisa perguntar para um atleta profissional que eventualmente não conseguiu o seu grande mérito por conta de centésimos de segundo. O valor de eventualmente você conseguir escapar de um acidente. Então, quando a gente começa a pensar nessa perspectiva, a gente começa a efetivamente escolher as nossas batalhas. Para mim, esse era o ponto que eu queria dizer quando você falou, o Sérgio consegue comentar. O que mais me ajudou nessa questão do tempo é escolher batalha. Não, a gente não pode se enganar, nós somos seres em regeneração. Todos nós aqui na Terra já somos seres mais próximos da regeneração. E o que acontece conosco? Quando fazemos alguma coisa ruim, a gente experimenta a culpa. Então a gente, de vez em quando, uma pessoa que tem a têmpera ruim e que estoura, sabe aquele que paga de louco no escritório porque fala um monte de barbaridade por uma coisa que às vezes não tinha nada a ver? Pessoas que ficam negando lidar com as coisas e de repente estoura. E depois que estoura, como é um espírito em regeneração, fica mal. E quando ele fica mal, experimentando a culpa, ele vai gastar muito tempo sendo permissivo ou se remoendo em função do remorso que fica por não pensar direito, usar o tempo para pensar, e depois gastando tempo sendo permissivo e que um tempo que vai levar ele para o mesmo processo de estouro daqui a pouco. Então, a valorização do tempo é de olhar qual que é o momento correto de cada coisa, de escolher as batalhas. Eu quero lutar essa batalha ou eu quero recuar? Eu quero ir para cima com tudo e resolver alguma coisa que eu estou protelando e valorizar o tempo dessa forma, utilizando ele de boa maneira. Bem, amigos, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos

são os comentários do codificador Allan Kardec. Disse também Jesus: não façais que vos paguem as vossas preces, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Cobrar alguém que se dirija a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula, cujo cumprimento se proporciona à soma que custe. Ora, uma de duas: Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras. Se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las poucas ou quase nenhumas por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso. Por que então cobrá-las? É prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, que da sua misericórdia se solicite, a uma soma em dinheiro. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficariam em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue às criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter como lícito o comércio com as do soberano do universo? Ainda outro inconveniente apresentam as preces pagas. É que aquele que as compra se julga, as mais das vezes, dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite, desde que deu o seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por ele se interessa. Qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro o encargo de por ele orar, mediante paga? Qual o fervor desse terceiro quando delega o seu mandado a outro, este a outro, e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda em curso? Sérgio? É, para pensar, né? Muitas, às vezes a gente encontra pessoas pelo caminho, a pessoa fala, você vai lá no centro, faz uma oração por mim. As pessoas têm esse hábito de delegar. Tem algumas características, se a gente for analisar. Uma delas é, muitos de nós duvidamos de nós mesmos, da nossa capacidade de orar. Pessoas que às vezes estão movidas pela autodepreciação, por não se considerar à altura, por não se considerar digno diante de alguma coisa que fez. E o autor coloca, Kardec, né, no comentário dele, a justiça de Deus é como o sol, existe para todos, tanto para o pobre como para o rico. E se a gente... Eu estava pensando aqui, Wilson, quando você estava lendo, a gente falou do tempo agora há pouco, né, e como sendo uma grande dádiva. E eu tenho uma outra coisa que se assemelha a uma grande dádiva, que é o raciocínio. Porque aquelas pessoas que não conseguem fazer por si mesmas, elas acabam se tornando escravas, dependentes. E o raciocínio permite que o ser cada vez mais. Ou seja, tudo aquilo que ele experimenta fazer por si mesmo é o que vai sedimentar nele. A gente aprende pelas experiências dos outros, isso é um sinal de sabedoria, mas aquelas experiências que nos marcam pela própria vivência, essas têm têm uma riqueza muito grande. Então é importante que a gente não duvide de si mesmo, que a gente desperte em si mesmo essa capacidade de... Para mim, quando eu fiz aquela palestra no dia primeiro, e assim, o que Jesus nos deu de bem maior? Essa liberdade do pensamento. Antes, se a gente vivia sob a égide da lei de Talião, vivíamos constrangidos a fazer algumas coisas por medo de Deus, medo de um Deus irritadinho que poderia jogar um raio na cabeça. E de repente Jesus vem e nos diz que nós não precisamos de intermediário, que todos temos direitos iguais perante o Pai. E ele falou aquilo para um povo que estava subjugado. Todos aqueles que eram segregados, todos aqueles que eram detestados, todos aqueles que se sentiam menores, é para esses que ele veio, como uma forma de chamamento. Ele quebrou as estruturas dos governantes, dos doutores da lei, que detinham aí, ou achavam que detinham esse poder, de legislar moralmente sobre a sociedade. Então, a questão de orar e ter essa conversa mais íntima, ele explora bem essa questão de que você não precisa falar, você não precisa da verborragia, você não precisa falar um monte de coisa bonita que não lhe tocam o coração. O ato de orar vai fazer muito mais sentido e vai ter um efeito muito mais positivo se ele vier do coração. Uma prece como: "Oh, meu pai, olha o teu filho aqui, meu pai", já é suficiente. Se for do coração, se for com sentimento verdadeiro, vai fazer com que essa prece seja atendida, com certeza. Tem os evangélicos, eles têm uma sabedoria para orar, talvez até um pouco mais elaborada que a gente. Eu não sei se a gente acha, eu quero dizer, os espíritos acham vergonhoso, né, fazer algum tipo de declaração para Jesus, para Deus. Às vezes a gente se omite. Eu acho muito bonito. Eu tenho uma música que fala de Lázaro. Ressuscita-me, da Aline Barros. É uma música que eu tenho nas minhas playlists de devotação, de devoção, de oração, que fala para Jesus tirar a gente daquela caverna. Então, a caverna existencial, dos momentos difíceis que a gente vive. E o que a gente precisa aprender é que a conexão é uma conexão vibracional. É uma conexão vibracional. Por isso que Kardec diz que não é necessário ficar com palavras rebuscadas, porque é o sentimento que nos conecta com Deus e com os bons espíritos e abre o canal de comunicação com quem pode efetivamente nos consolar, nos ajudar. E criando essa conexão, a gente experimenta o bem-estar. Rogério, você quer falar alguma coisa? Estou falando demais aqui. Não, mas não tem problema. É que eu estava aqui a pensar, enquanto nós estávamos aqui, né, falando sobre o significado do tempo, das orações, e inclusive e principalmente do nosso comportamento perante a vida. E eu estava aqui refletindo com a honra que cada um de nós tem na existência atual de se deparar com essa doutrina maravilhosa que é o Espiritismo, que nos dá uma possibilidade ampla de enxergar a vida como ela é, de abrir horizontes para a nossa alma, para que nós tomemos um pouco mais de compreensão sobre o significado da própria vida. Nós passamos milênios na infância espiritual e no momento como o de hoje, nós somos deparados com fatores que nos geram desconforto, que nos geram dores, que nos geram problemas e inquietações, justamente porque somos todos convidados a amadurecer de uma hora para outra. O tempo passado no qual nós vivíamos, em que antes era válido, ore por mim porque eu lhe pago, ou faça isso para mim para você me resolver, ou eu falo com o meu religioso e ele garante tudo para mim. Esse tempo já foi. Para a época atual em que a humanidade toda está sendo convidada a uma viagem na qual nenhum de nós ainda teve a coragem de fazer, que é a viagem interna. Conhecer-se, saber o que é, saber as suas possibilidades e principalmente identificar suas fraquezas, para poder reconstruir o seu caminho. E a beleza de tudo, no final das contas, e nisso eu digo de coração, é a gente poder identificar que todos somos construtores do nosso próprio destino. Não há ninguém que vai fazer algo por nós que nós não façamos. Imaginemos o seguinte exemplo: a mãe, por mais que ame seu filho, por mais que goste dele, ela não vai poder fazer a lição de casa que ele necessita de fazer na escola, no período letivo em que lhe for próprio, assim como nós próprios. Então, é só agradecimento da nossa parte em pensar no significado infinito de ser feliz com a doutrina espírita, conhecendo e reconhecendo que todos nós somos criaturas com infinitas possibilidades, mas também com seus próprios esforços para galgar futuros melhores, né? Algum tempo atrás eu recebi e li um livro chamado Nos Bastidores da Casa Espírita. E é muito interessante, lá ele mostra o funcionamento da Casa Espírita do lado espiritual. Então, especificamente, eu me interessei pelo livro porque eu dou aula no curso de passe, né, na União Espírita, e a gente queria entender como funcionava, como se organizavam as equipes do plano espiritual. E entre as diversas histórias que foram apontadas ali na obra, fala de uma senhora que estava ali numa reunião, numa palestra, e ela estava muito preocupada com o filho dela. E durante a palestra ela pedia em oração para que os bons espíritos atendessem ao seu filho. O filho dela havia sido abandonado pela esposa dele, que deixou as crianças com ele. Ele vivia uma situação de muita dificuldade para cuidar das crianças sozinho, e a mãe, percebendo o sofrimento do filho, e percebeu até mesmo alguma tendência suicida, né, pelos comentários do filho, ela estava muito preocupada. Então, os espíritos que estavam ali na casa, percebendo o pedido da mãe e atendendo, né, puderam alcançá-lo lá na casa dele por meio do endereçamento fluídico dela. Quando ela pensava no filho, então por aquele endereçamento, eles puderam alcançar aquele jovem. E lá chegando, encontraram ele em condições de receber a ajuda. Encontraram ele muito triste, mas também pedindo para o alto uma ajuda. Ele queria sair daquela situação. E eles então procederam ali uma ajuda necessária, reanimaram ele para que ele pudesse entrever uma perspectiva na situação que ele vivia. Então, eu achei a história interessante pelo seguinte, porque a gente percebe que é evidente que tem uma grande validade quando você pede uma prece para alguém. Então, as pessoas chegam na casa espírita, escrevem os nomes ali nos papeizinhos e depositam na caixinha de vibração ali. Aí, durante os trabalhos mediúnicos, a gente sempre pede, faz preces por aquelas pessoas cujos nomes foram depositados ali. Mas é evidente que quando... tem que ser pessoa conhecida da gente. Nós temos que conhecer. Eu chego ali na caixinha, eu tenho que colocar o nome da minha irmã, do meu pai ou do meu amigo. Naquele momento em que eu escrevo o nome dele, eu estou pensando nele, né? Eu estou me ligando a ele, eu estou sintonizando com ele. Ah, meu amigo lá, ele está sofrendo. Aí naquele instante, sim, os espíritos já anotaram o endereço daquele lá que você está escrevendo o nome. O papel, na verdade, nem precisa mais. Dali para frente, o papelzinho não precisa mais. Poderia até queimar. É o que algumas casas fazem. É o que algumas casas fazem. Você acabou de escrever ali, você escreveu, se você está pensando na pessoa, se você a conhece, os espíritos já estão com o endereço completo dele, a ficha completa dele, já sabe lá como chegar até ele para ajudar. Mas tudo vai depender daquela pessoa lá, quando eles chegarem lá, se ela está em condição ou não de receber ajuda. Por quê? Se esses espíritos saem ali da casa espírita na hora dessa vibração e vão atender essa pessoa, chega lá, ele está no bar, bebendo, se divertindo, né? Que companhia espiritual ele tem? Ele elegeu outras companhias. Então, de fato, ele não vai poder ser ajudado. Então, neste caso, a prece para terceiros não funciona. Não vai funcionar. Mas é por isso que Jesus orienta: pedi e recebereis. Porque quando você pede, você está aberto Senhor, olha, eu estou aqui, me ajuda, olha para o teu filho, né, pedindo para Deus, ou pedindo para Jesus, mestre, né, irmão maior, me ajude, ilumina esse caminho para que eu possa decidir o que fazer diante dessa dificuldade. Você está aberto, você está pedindo. Daí a importância. Agora, Allan Kardec fala aqui das preces pagas. Antes de tudo, eu quero ressaltar que meu objetivo aqui é lançar algumas provocações, evidente, mas eu quero frisar o meu amplo respeito, naturalmente. Aliás, enquanto o Sérgio comentava sobre Aline Barros, me veio em mente como é bom ser espírita, né? Como é bom ser livre. Nós podemos beber em qualquer fonte. Exatamente. É, a gente bebe em qualquer fonte, todas as fontes, né? De água cristalina, de água, né? Aquilo que é bom, aquilo que é bom, a gente retém. Sem preconcepções, preconceitos. A gente guarda pra gente, porque se não é bom, a gente deixa de lado. Eu lembro que uma vez uma moça de um grupo que eu coordenava, ela me procurou e falou: "Ai, Wilson, eu gosto tanto do Espiritismo, mas sabe o que é? Eu gosto tanto de Maria, né? Eu não posso continuar, né, gostando de Maria e frequentar as palestras e estudar." Eu falei: "Mas é claro que pode, né? Se você se sente bem, né? Se fazer uma prece para Maria faz com que você se sinta consolada, confortável, continue. Todo mundo tem o seu tempo, é uma coisa natural." Mas o que eu quero dizer com isso, eu falei sobre o respeito que nós temos a todas as religiões, naturalmente, o fato da gente, inclusive, fazer referência a elas com muita frequência. Mas existem situações em que são vendidos, muitas vezes, para fiéis, substâncias. Por exemplo, a água do Rio Jordão. Você paga, e não é barato. Você paga e paga um bom valor pelo um vidrinho contendo 50 ml de água do Rio Jordão. E aquela água você leva para casa, vai te abençoar e vai resolver os seus problemas. Você paga pelo óleo da oliveira lá de Jerusalém, né, que tem 2000 anos de existência oliveira. Você paga uma nota preta por isso. Então, e não é como se você estivesse pagando para que algo acontecesse e resolvesse para você. Fala: "Olha, eu já paguei aqui, já comprei aqui o meu óleo, já comprei aqui minha água." Como funciona isso realmente, Sérgio? É um barato. Tem até um vídeo que um pastor fala assim: "Se você está querendo jogar dinheiro fora, minha conta é tal, né? Deposita na minha conta lá, que é muito melhor, né?" A gente está falando aqui do aspecto vibracional. Obviamente, todas as demonstrações externas, elas não têm o valor se você não tem a conexão vibracional com aquilo que você quer. O Wilson disse: "Pedis e obtereis." Um outro capítulo também do Evangelho: "Buscai e achareis." Onde nós temos que engendrar todo e qualquer esforço para aquilo que a gente está perseguindo, para aquilo que a gente está buscando. O livro, o capítulo que fala "Pedis e obtereis", ele explica o que é lícito pedir, como lidar com essa questão do pedido. Você pode pedir o que você quiser, mas você só vai ganhar aquilo que não lhe atrapalhe o planejamento reencarnatório, não impeça o teu livre-arbítrio, nem atrapalhe, nem impeça o livre-arbítrio de outras pessoas. Então, assim, às vezes a gente coloca manifestações exteriores, e para mim isso ainda é uma herança do politeísmo. Ainda é a herança da Grécia Antiga, depois da dominação romana, que tinha muitos gregos reencarnados, onde a gente precisava da manifestação exterior. E aí, são religiões cristãs, certo? Como o Espiritismo é, apesar de os críticos dizerem que não, Jesus não veio para servir de símbolo e de referência. Ele não se colocou como o caminho, a verdade e a vida, se colocando como a referência. Se caso você não consiga mentalizar e conceber Deus para si mesmo, ele disse: "Me usa. Quem vem a mim vem ao Pai, né? Ninguém vem ao Pai se não passar pelo que eu passei." Porque para a gente é muito mais fácil construir a imagem de Jesus, né, do que a de Deus. Exatamente. Deus é para ser sentido. Não é para ser raciocinado e eventualmente... E eu comento isso às vezes. O erro do ser humano que causa algumas paralisações no processo evolutivo é querer conceber Deus e dar características humanas para Deus. Então, de tempos em tempos, aquelas características humanas que eu dei para Deus, ele é nervosinho, porque taca raio, ele dá aquilo, se eu for fiel a ele é fiel a mim, promessas, barganhas e tudo mais. E com o passar do tempo, as definições que foram criadas por uma mente imperfeita se demonstram ser imperfeitas. E aí a gente se desilude de Deus. Às vezes a gente coloca nossa crença em Deus em um homem, através de um homem. E esse homem faz as besteiras e aí a gente cai por terra toda a nossa crença, porque ela está construída não em rocha firme, mas em atos, em seres imperfeitos, em atos externos. Qual é a base, aproveitando o ensejo, esse comentário muito oportuno, então qual é a base em que se sustenta a doutrina espírita? O cristianismo. E a gente convida todos os nossos críticos, nenhum homem. Nós não temos. Nenhum homem representa a doutrina. Nós não temos comando na Terra por qualquer ser humano. Ninguém ganha alvará dentro do Espiritismo. Ninguém fala assim, olha, ninguém ganha atestado de autenticidade. Esse é o maior espírita, o que ele falar, todo mundo tem que seguir. Não existe. Exatamente. Isso. Essa eu acho que é uma grande característica, é a importância do saber racionalizar as coisas, raciocinar. Então essa importância, convidamos a qualquer crítico do Espiritismo que vá até uma casa espírita que segue os ensinamentos de Kardec para acompanhar. E eu já tive esse comentário muitas vezes, Wilson. Às vezes as pessoas que chegam no atendimento fraterno lá da União, às vezes as pessoas chegam assim meio ressabiadas, achando que a qualquer momento vai haver cadeira voando. Aquele comentário que você fez uma vez, parece aeroporto de espírito. Ah, não, né? a gente que coordena o trabalho lá na União Espírita percebe sempre os novos ficam lá perto da porta. Né? Acho que ele fica pensando, se acontece alguma coisa, eu já estou aqui. Né? Rapidinho. É fácil, né? Pensa que é aeroporto de espírito, aeroporto, né? Que vai descer espírito, que vai subir espírito. Né? E a gente, depois que a pessoa assiste uma palestra, fala, nossa, mas falou de Jesus, teve ensinamentos tão bons. Eu tenho uma experiência pessoal com a minha mãe. A minha mãe, ela é uma católica fervorosa. Eu fui criado no catolicismo. E uma vez ela falou sobre que o irmão dela estava indo para a doutrina espírita, que estava meio louco, falando umas coisas meio doidas. E nessa altura do campeonato, eu já era espírita há uns 10 anos. Olha como a gente é, irmão dela, né? Seu tio. Meu tio. É. E ela fazendo essa crítica, eu falei, mãe, então... eu sou espírita também e eu vou trazer alguns livros. Aí eu trouxe uns 2, 3 livros de oração. Eu falei, lê. E daí semana que vem a senhora me fala. Ela voltou na outra semana e falou, filho, mas é a mesma coisa. Vou trocar o nome de santo por espírito. Né? Que nem um evangelho, que você troca anjo da guarda por espírito. Aí assim, foi uma realização para mim, porque ela falou, filho, é a mesma coisa, vocês falam as mesmas coisas, vocês têm a mesma crença. Eu falei, é a mesma coisa, né? Se o meu tio é doido, eu também sou doido, mas por outras razões, não pelo espiritismo. O Sérgio comentou aqui sobre uma palestra que ele fez na União Espírita de Piracicaba. Quero lembrar aqui o ouvinte que ela foi gravada, tá? E está sendo veiculada aqui na programação. Durante aí os próximos 30 dias, quem quiser ouvir a palestra é Jesus, Mestre do Amor. Às terças-feiras, às 6 horas da manhã, às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, quintas, às 14 e sextas, às 18 e sábados, às 22 horas. Domingos, às 6 da manhã. Olha, tem toda a oportunidade. Quer ouvir de manhã, à tarde, à noite? É só agendar o melhor horário. Se não conseguiu anotar e guardar tudo, acesse uniãoradioweb.com.br. Tem lá um banner, tem também logo na primeira página toda a programação de todos os dias na União Rádio Web. Aproveitando para agradecer os nossos patrocinadores, a União Rádio Web e o programa Visão Espírita, edição de Piracicaba, são patrocinados por um grupo de abnegados companheiros, que unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso agradecimento a cada um de vocês, assim como a UZI Intermunicipal de Piracicaba, pelo apoio a este projeto. E também a UZI de Santa Bárbara do Oeste, que é quem ajuda a manter o programa Visão Espírita, edição de Santa Bárbara do Oeste. Lembrando que é um programa que era transmitido pela Rádio Brasil e agora está sendo transmitido ao vivo aqui pela União Rádio Web todos os domingos às 9:30 da manhã. Colabore você também. Ajude a manter a União Rádio Web e o programa Visão Espírita no ar. Você pode anunciar seu negócio ou sua empresa no site, no aplicativo ou, se preferir, pode depositar qualquer valor na conta poupança. Eu vou falar um número para você anotar aí agora. 71-850-4-500. A agência é 5189, Banco Itaú. Vou repetir. Conta poupança 71-850-4-500. Agência 5189, Banco Itaú. E para você acompanhar a utilização de cada centavo da sua contribuição, acesse uniãoradioweb.com.br/prestação de contas. Cada centavo que entra e cada centavo que sai está ali registrado para você poder acompanhar. Vamos agora para um breve intervalinho comercial, musical, porque eu acabei de falar de dinheiro, tá vendo? Um breve intervalinho musical e retornamos em alguns instantes para o terceiro bloco do programa da noite. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta para o terceiro bloco do programa Visão Espírita dessa noite, do dia 12 de dezembro. No terceiro bloco, nós temos estudado o livro Resumo da Lei dos Fenômenos Espíritas. É um opúsculo, é uma obra de Allan Kardec. Nós usamos aqui uma publicação da FEB, tradução de Salvador Gentili. E hoje nós terminaremos a obra, que são 42 itens. Então a gente vai hoje para os itens 41 e 42. Nós estamos falando sobre reuniões espíritas. E eu quero aproveitar a oportunidade para que os comentaristas da noite, o Sérgio e o Rogério, possam também esclarecer para o ouvinte, aquele ouvinte que de repente não conhece ou que nunca foi numa casa espírita, para que ele compreenda como funcionam, quais as atividades de uma casa espírita. Por exemplo, nós brincamos agora há pouco, né, sobre a pessoa que vai pela primeira vez, lá, que fica esperando manifestações mediúnicas, né, as luzes aparecendo, coisas assim. Como funciona, né, como são as reuniões mediúnicas? Né, se são públicas, se as pessoas podem participar, por que não? Eu acho que é um momento oportuno para a gente falar disso, visto que a gente está terminando aqui o livro. Tá? Então, o item 41, Kardec fala o seguinte: do que precede, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve, como primeira condição, ser séria e recolhida. Que tudo deve se passar nela respeitosamente, religiosamente e com dignidade, se se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos. É preciso não esquecer que, se esses mesmos espíritos aí se fizessem presentes quando vivos, ter-se-ia por eles considerações às quais tem ainda mais direito depois da sua morte. Então aí ele está falando sobre reuniões, encontros de trabalhos mediúnicos, né? Então, Sérgio. É bem interessante. E aí a comparação que ele faz, né? Se fosse uma pessoa que você renderia um obsequio, uma homenagem, quando encarnada, se amplifica aí a necessidade da valorização. Nós não estamos falando aqui de vaidade. Valorização do tempo. Falamos de tempo agora há pouco. A valorização do tempo desses espíritos que despendem com muita caridade, com muito amor, para poder nos orientar, para poder nos instruir. E nada melhor do que oferecer a nossa disciplina, o nosso respeito, o nosso trabalho, com dignidade, como ele colocou, com respeito, né? Para que eles possam desempenhar esse papel da melhor maneira possível. Se a gente está interessado, eles também estão. Se a gente não estiver interessado, eles não estarão. E aí a gente fica à mercê. As consequências podem ser muito graves aí. Sabe que se nós pensarmos sobre o próprio significado da reunião de pessoas para todo e qualquer trabalho, e entendamos o significado da palavra trabalho no seu aspecto mais amplo, toda atividade com uma finalidade útil. A reunião de pessoas que vão para um grupo mediúnico não é diferente de qualquer trabalho. E é claro que o grupo em si será melhor à medida que a somatória de todos aqueles indivíduos, as suas inclinações, as suas disposições, as suas necessidades em querer produzir no bem, é o que gerará um trabalho muito produtivo. Justamente porque todos os indivíduos estão sintonizados com uma vontade, uma finalidade útil, com uma disposição de querer contribuir, de querer empenhar os seus esforços para o melhor. E é claro que a doutrina espírita tem nos seus aspectos esse tipo de trabalho. Um dos seus pilares seria o intercâmbio com aqueles que já foram, com aqueles que já passaram por trilhas que hoje nós ainda estamos trilhando. E vejamos como é interessante. Aquele que volta do lado de lá para nos dar uma mensagem dizendo: olha, eu fui por esse caminho, e a gente consegue perceber que está comendo, na verdade, uma gabiroba federal, porque trilhou caminhos que hoje, de repente, a gente mesmo está trilhando. é importante para que façamos uma reflexão se o caminho que nós estamos é o mais correto. E claro que o intercâmbio é como qualquer outra pessoa, nós aprendemos com o erro dos outros. E é importante também lembrarmos que, segundo Allan Kardec orienta, reuniões desse teor de estudo, de uma finalidade um pouco mais aprofundada dentro da doutrina, não são públicas. São reuniões que têm um caráter de que pode ser de estudo, que pode ser de experimentação, que pode ser de conhecimento e orientação também, tanto para os espíritos que estão já desencarnados, quanto os espíritos que estão encarnados como nós. Então, eu acredito que é bastante importante para que nós reconheçamos o significado de algumas atividades dentro da própria casa espírita. É interessante esse item, porque Kardec, naquele tempo, ele falava especificamente, eu acho que talvez o que era mais comum ali naquele momento, eram grupos se reunindo para consultar os espíritos a respeito de questões diversas, que é o que Kardec fez. Então você reúne um grupo de pessoas em torno de uma mesa e você começa a fazer pergunta para os espíritos ali. Você faz perguntas diversas que você tem curiosidade. Kardec começou, né, ele se predispôs a formular perguntas filosóficas profundas, né? Que é Deus? Falando da a origem do homem, do espírito, né, o destino do espírito. Isso é uma temática extremamente profunda, importante, né, útil para todos. E naquele tempo eu imagino, estou imaginando agora, que devia ser comum, né? Como o espiritismo estava surgindo, né? Tinha evoluído ali de apresentações feitas nos salões de Paris, as pessoas também estavam se reunindo e fazendo perguntas frívolas, talvez perguntando quem ia ser o campeão do duelo ali, ou do jogo de alguma coisa, não sei que esporte era praticado naquela época, ou talvez questões políticas. Então Kardec vem orientar sobre a importância de você dirigir essas reuniões. Ele diz aqui, ele usa uma palavra aqui que é interessante, religiosidade. Isto é, com o objetivo de nos aproximarmos do Criador, né? No sentido estrito da palavra mesmo, de religação, né? De reaproximação ao Criador. Então, esse tem que ser um objetivo da reunião, né? No caso da reunião em que você evoca espíritos para lhe trazer respostas. Porque, veja, qualquer espírito pode responder, não é, Sérgio? Exato. Quando você faz uma pergunta, qualquer um pode responder, não pode? Exatamente. E se, dependendo da sintonia que você cria, você vai receber belas respostas. Se tem pessoas ali que não são sérias, né? Elas vão receber respostas aí também não sérias, correto? Exatamente. E Kardec aborda... Trazendo, só para acrescentar na pergunta que você vai responder, você já responde tudo num pacote só. Quer dizer que hoje também, a pessoa que vai procurar um centro espírita, por exemplo, porque tem curiosidade em saber alguma coisa, né, ela corre o risco de voltar de lá, se não for uma casa espírita séria, bem alinhada, ela corre o risco de voltar de lá com uma informação também que é inverídica, correto? Correto. Infelizmente, eu já atendi pessoas que vieram de outros lugares com informações muito complicadinhas. Pessoas dizendo que alguém disse que ela nunca ficaria com ninguém na vida, algumas coisas assim que negariam completamente o livre-arbítrio. Entendi. Bastaria raciocinar para perceber que se você tem o livre-arbítrio, como é que você pode determinar até o fim dos tempos que a pessoa não vai ter ninguém? Então assim, de vez em quando a gente até toca nesse aspecto, que as casas espíritas, elas têm uma responsabilidade muito grande, ou qualquer agremiação religiosa tem uma responsabilidade muito grande com o que fala. E o espiritismo, eventualmente, tem muitas pessoas que vêm em busca de adivinhação, vêm querer saber do passado, vêm querer saber do futuro. E a gente já assevera que isso a gente não faz em casas espíritas sérias, porque isso tem uma complicação muito grande. Kardec nos ensina no livro dos Médiuns essa questão da que a gente vai reconhecer o teor, vai reconhecer a qualidade do espírito pelo teor da comunicação. E se um espírito superior se afasta porque você está fazendo mau uso da comunicação, outro inferior que se conectou ao seu intento, ele vai te responder. Porque o espírito superior, a gente vai ver muito no livro dos espíritos, algumas questões onde eles falam, ah, isso ainda não posso revelar, ou disso ainda não temos ciência. Por quê? Porque aquele... Não é porque é espírito que sabe tudo. Exatamente esse aspecto. A pessoa morre, desencarna, né, como nós falamos, ela não fica sábia. Ela continua com as mesmas tendências, com os mesmos trejeitos, com o mesmo comportamento. Vícios. Com os mesmos vícios. E ela não vai ficar... infelizmente, muitas pessoas pensam dessa maneira. A pessoa morre, ela fala, ah, ela é uma pessoa boa, ele vai olhar por mim. E aí fica fazendo promessa, fica fazendo pedidos. Pede para a pessoa, pede para o desencarnado, né? E nós chamamos isso de obsessão, de encarnado para desencarnado, né? Que você acaba atrapalhando a evolução desse infeliz que está tendo esse tipo de comportamento. Não está conseguindo segurar nem ele mesmo lá. Tá difícil para tirar a cara da lama, né? Como aconteceu com o André Luiz. Ainda fica alguém aqui pedindo para ele ajudar. Olha como a coisa é maluca, né? Nós estávamos discutindo e como bom senso e água fluidificada não faz mal a ninguém. Pensemos juntos. A gente acha uma loucura se a gente sair na rua, na Governador, perguntando para todo mundo o que a gente quer saber. Se nós vamos casar com fulano, se vamos ganhar dinheiro, se a gente vai conseguir aquele partido maravilhoso para a gente. Boa essa. Você mira alguém, mira fala alguém que lá tem cara de sábio. Ainda tá vendo, né? Lá tem cara de sábio. Aquele mais barbudo, lá. Você pega aquele lá, mais velho. Vamos perguntar para ele, né? Tem mais experiência, vai saber. Exatamente. Mas parece que a gente perde um pouco do bom senso quando a gente pensa que é o espírito que vai responder. E o espírito respondeu, ah, é lei. Aí a gente perde o bom senso de achar que aquilo não é mais uma loucura, mas sim é uma verdade da divindade. Absoluta. A entidade falou comigo. Se ela falou que eu nunca vou ficar com ninguém, então não vou ficar com ninguém, é nunca. E a gente esquece que é uma irracionalidade pensar dessa maneira. E se você decreta para você mesmo que realmente nunca vai ficar, você não vai procurar mais, né? Pois é, os seus olhos não vão estar nem mais atentos a isso, né? E falar, não, nem vou tentar porque eu já sei o final, não vou ficar, então... Item 42, o derradeiro item da obra, então. Em vão se alega a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e divertidas para convencer os incrédulos. É a um resultado muito oposto que se chega. O incrédulo, já levado a zombar das mais sagradas crenças, não pode ver uma coisa séria naquilo no qual se faz um divertimento. Não pode ser levado a respeitar o que não lhe é apresentado de maneira respeitável. Também das reuniões fúteis e levianas, nas quais não há nem ordem, nem gravidade, nem recolhimento, ele leva sempre má impressão. O que pode, sobretudo, convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. Diante de suas palavras graves e solenes, diante das revelações íntimas, é que se o vê emocionar-se e fraquejar. Mas pelo fato de que há mais respeito, veneração, afeição pela pessoa cuja alma se lhe apresenta, ele fica chocado, escandalizado de vê-la chegar a uma assembleia sem respeito, no meio de mesas que dançam e da pantomima dos espíritos levianos. Por incrédulo que seja, sua consciência repele essa mistura do sério e do frívolo, do religioso e do profano. Por isso, taxa tudo isso de charlatanice e frequentemente sai menos convencido do que quando entrou. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal do que bem, porque afastam da doutrina mais pessoas do que a ela conduzem, sem contar que se prestam a motivar a crítica dos detratores que nela encontram motivos fundados de zombaria. Me lembro que algum tempo atrás, vou fazer já um comentário para que vocês comentem. Um tempo atrás, um certo padre católico que estudava parapsicologia, aliás, faz muito tempo que eu não ouço falar dele, o padre Quevedo, né? ele fazia matéria sobre o espiritismo e para isso ele visitava, né, atividades espíritas, mas quase sempre as atividades que ele apresentava não eram atividades espíritas. Era curioso, né? Ele trazia coisas, símbolos que os espíritas faziam. Eu falava, não, mas isso não é espírita. Né? Até onde eu sei, quando eu lia, tomava conhecimento, mas isso não é espírita, isso não é espiritismo. Então, é mais ou menos o que o Allan Kardec está dizendo aqui. Se você vai avaliar uma reunião que não é séria, que não está sendo conduzida da maneira como é preconizado pelo espiritismo, pelo codificador, não dá para você ter uma base. Se você levar alguém, algum conhecido, algum amigo seu para esse lugar, se essa pessoa for incrédula, mais incrédula ela vai ficar, Kardec está dizendo. Né? Só se a mãe dela desencarnada se manifestar. E ainda assim, Kardec diz aqui, que ainda assim, se houver uma manifestação de uma pessoa que lhe é cara no meio de um ambiente que não é muito sério, ele também pode não acreditar. Tá? Eu estava pensando aqui... Como existem pessoas que têm a característica de destruição, né? Até por conta disso que às vezes a gente... Eu nunca me neguei a conversar com ninguém, mas eu não entro muito em embates desse tipo, porque eu uso a questão de dar pérolas aos porcos. Eu não tenho a obrigação de convencer ninguém de nada. Se a pessoa estiver predisposta a conversar racionalmente sobre as coisas, eu vou conversar. E se estiver contente com o que sabe, é com o que pensa saber, resoluta também? Eu espero o tempo de cada um. Se quiser conversar comigo, pão de queijo e café, eu passo a noite, eu varo a noite conversando. É interessante saber, assim, qual que é o mecanismo de crença das pessoas. E eu estava pensando naquelas pessoas, não os ateus, né, os incrédulos, aquelas pessoas que não querem se responsabilizar pelo próprio aprendizado, que querem terceirizar a salvação. Elas andam pela superfície das religiões. Eu conheço muita gente assim. Eu saí do catolicismo, vim pro espiritismo e fiquei. Mas eu vejo muita gente pulando. Eu tenho um amigo que ele conhece de tudo, mas quando a gente conversa, ele conhece de tudo de maneira superficial, porque não existe... O mecanismo de crença, aí é onde eu quero chegar. As pessoas, às vezes, querem ouvir alguma coisa para refutar. Então, eu chamo esse de destruidor. Ele quer destruir a crença do outro, mas ele não quer construir a própria. Ele passa pela superfície, às vezes, como um pseudo-sábio. Ah, eu sei falar sobre tudo, mas o quão profundo, que aprofundamento você teve... para criticar a crença X, Y, Z. Mas é exatamente uma categoria que Kardec apresenta dos espíritos, os pseudo-sábios. Né? Depois dos batedores são os pseudo-sábios. Exatamente. Os rasos. Né? O que também está sendo é uma pessoa que não está construindo. Tem o que é destruidor, quer dizer, o maligno. É aquele que quer o mal mesmo, ele faz no intuito de destruir. Exato. E aquele que não quer compromisso. Aquele o tirador de sarro, que vai lá só para brincar, ele quer se divertir. E pseudo-sábio, só para talvez se vangloriar, movido pela vaidade, pelo orgulho, por qualquer característica aí do ego. Eu acho que é vaidade nesse ponto. Vaidade, fala muito, né? Alto. Vaidade. A pessoa quer sempre ter razão em tudo, né? Em tudo. A ideia dela tem que prevalecer sempre. E você sabe que eu comprei algumas vezes, mais de uma vez já, livros sobre religiões, porque eu gosto de conhecer a concorrência. É uma tática de marketing, uma, né? Tática comercial, importante, uma tática comercial. Mas a primeira religião que eu leio sobre é o espiritismo. E eu já descartei alguns livros, porque o que eles escreveram sobre o espiritismo não estava correto. E se não estava correto o que escreveram sobre o espiritismo, eu questiono tudo o que eles escreveram sobre outras religiões também. Até hoje eu não achei um livro de religiões que fale a veracidade de tudo. Tem alguns que se aproximam. Mas por quê? Porque eventualmente são pessoas que vão muito raso nas coisas. E essas pessoas que vão raso, elas se precipitam. E aonde que eu vou consolidar o meu amor por uma religião, por uma filosofia, quando eu me aprofundo, quando ela me toca o coração, quando ela faz com que eu tenha reflexões que me transformem numa pessoa melhor. Aí eu estou começando, é um mecanismo de crença, como eu disse, né? Aí eu estou começando a me conectar a alguma coisa muito maior. Olha, eu sou o oposto de Tomé. Né? Eu não preciso ver para crer nada. Aliás, é o contrário. Isso é uma coisa particular mesmo minha. Eu me lembro que eu sou espírita há bastante tempo. Na adolescência, eu estive mais afastado. Né? Depois, eu voltei a me reaproximar e trabalhar com mais afinco na divulgação do espiritismo. Mas sempre fui espírita, desde a adolescência. Certa feita, um conhecido trouxe uma carta psicografada do meu pai desencarnado. Não teve nenhum acréscimo para mim. Muito pelo contrário, né? Me fez descrer. Por isso que eu falei que muitas vezes esses sinais que as pessoas buscam têm um resultado mais negativo do que positivo. É desnecessário, realmente. Eu já contei aqui, mas eu vou repetir. O Álvaro contou num dos programas que ele tinha um amigo que ele se encontrou com o amigo e o amigo disse a ele: "Ah, eu me tornei espírita, estou frequentando uma casa espírita e estou amando, estou adorando, estou estudando, estou descobrindo coisas novas." O Álvaro falou: "Nossa, regozijo-me por isso, que bom, né, que você, fico feliz por você." E assim se foi, passou uns 6 meses, ele reencontrou o amigo novamente. Falei: "E aí, tá gostando? Como é que tá lá na casa espírita?" "Ah, não, larguei mão disso." "Mas como assim, largou a mão?" "Ah, não dá pra mim, não. "Mas por quê?" "Ah, porque eu fiz um propósito, né? Na casa espírita lá, eu fiz um propósito com os espíritos, que se fosse pra mim ser espírita, eu deveria receber uma mensagem psicografada me informando isso. E nunca recebi nada. Então, pra mim, isso não é verdade." Pois é, ele está baseando, né, a crença dele numa manifestação de sinal. Ele precisa de uma coisa, de um brilho, de uma psicografia, de uma mensagem de psicofonia. Né? As reuniões espíritas não têm esse objetivo, né, Sérgio? A gente... informações, mensagens... A gente tem mais de 400 livros do Chico Xavier. Não preciso ir numa reunião espírita para receber mensagem. Vai na banca, né? Eu vou na banca, né? A gente vai, não, vai na internet, né? Você baixa o aplicativo no seu celular, você lê mensagem dia e noite, se você quiser. Materialização direta. Né? E é curioso, assim, que todas elas vão ser para você direcionadas. Porque a gente é tão carente que qualquer mensagem que a gente abre, você fala: "Nossa, essa é para mim." Você abre uma outra lá, abre o livro Pão Nosso, do Emmanuel, você fala: "Nossa, essa tá falando para mim, né?" Certeira, todas elas. Porque a gente precisa de tudo, de todas elas. Mas esse mecanismo já é bom, porque normalmente a gente fala que é pro outro, né? Exato, se a minha cunhada estivesse aqui. Mas você tem muito também. Se meu marido estivesse aqui, tem que estar aqui pra ouvir isso. Eu termino a palestra, você tá gravando a palestra? Eu queria tanto que a minha irmã ouvisse isso aí. Foi pra ele. Você falou, eu via ela, eu a via na minha frente. A festa é pra quem vai no casamento. Exatamente. Olha, o tempo passou rápido, né? São 21 e 27, mas eu trouxe uma poesia curta para a gente finalizar o programa, do espírito Maria Dolores, extraído da obra Alma e Vida, psicografada por Chico Xavier, denominada Riqueza Mais Alta. Dizes-te, às vezes, pobre e sem recursos, que ninguém te sorri, entretanto, não vês que trazes ao dispor um tesouro de vida superior que podes espalhar, começando de ti. Ergue-se de teu verbo o ensejo santo de transmitir o bem a quem te escuta. Exterminando o mal, guardas, portanto, a magia do céu e o doce encanto da voz que estende a paz e extingue a luta. Tens nos olhos e ouvidos sentinelas, de modo a ver em ti e em derredor os males a vencer, rixas e bagatelas, na construção do bem pela qual te desvelas, em louvor do melhor. Tens nas tuas mãos duas harpas prodigiosas, capazes de entoar a melodia da beleza, do amor e da alegria, criando arte e cultura, luz e rosas, ao sol de cada dia. Dizes-te, às vezes, pobre e sem recursos, que ninguém te sorri. No entanto, tens contigo, seja em qualquer lugar, a bênção de servir e trabalhar. a riqueza mais alta que já vi. Bem, amigos, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante essa semana, segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Esse é o programa gravado, edição aqui de Piracicaba. Mas aos domingos também, às 9h30 da manhã, tem o programa ao vivo, contando sempre com a presença aqui de Geraldo de Tarso, de Santa Bárbara do Oeste, Luiz Pessoa Guimarães e Alain Diniz Souza. O programa Visão Espírita está no ar desde 1999, portanto, já são mais de 19 anos, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, amiga Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, que está aqui conosco hoje, aqui como convidado especial também o nosso amigo Rogério Azevedo, na técnica como operador de som, nosso amigo André Sanson, ele que é responsável por escolher as lindas canções e a mensagem que é exibida durante o programa, e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, que nós possamos aproveitar cada oportunidade que a vida nos dá, que aproveitemos o tempo. Quero aproveitar e mandar um abraço aqui, olha, para Karina Pinheiro Fatinello, Letícia Fatinello, Ricardo, lá de Americana, para Márcia Aguiar, que sempre está nos acompanhando também aqui, que passou pelo Facebook. Quem mais? A Rosimeire, já falei dela, Rosimeire Bortoleto também, um grande abraço e muito obrigado pela companhia. Passo aqui as últimas palavras, as últimas considerações para o amigo Rogério e depois peço para o Sérgio encerrar, Sérgio, com uma prece. É com muita felicidade que acabamos mais um programa e eu gostaria que sintetizemos pelo menos tudo que a gente discutiu aqui, já que me lembrei daquele que foi um dos maiores imitadores de Jesus, Francisco de Assis, quando interpelado por Frei Leão a perguntar: ó, Francisco, se você soubesse que morreria hoje, o que tu farias? E ele respondeu com sua sabedoria: eu ainda assim continuaria capinando meu jardim. Então que possamos observar a nossa vida e viver diariamente, observando que o que fazemos hoje é o que devemos fazer, pensando que se a hora de partir chegar, estejamos prontos para daqui sair para um lugar melhor. Muito obrigado a todos e que possamos novamente, numa próxima oportunidade, estarmos juntos a refletir e pensar sobre o Evangelho de Cristo. Nosso boa noite a todos os nossos ouvintes, aqueles companheiros fiéis da nossa jornada. Olha, nesse instante agradecendo a Jesus, erguendo por alguns segundos o nosso pensamento, fazendo as nossas rogativas de amor, desempenhando o nosso papel, desenvolvendo uma relação de amor, de cumplicidade com o Cristo, permitindo com que essa cumplicidade vá nos aproveitando para delinear a individualidade, nos permitindo a cada momento pensar com a nossa cabeça, escolher o nosso próprio destino e desenvolver essa capacidade maravilhosa de utilizar o livre-arbítrio da melhor maneira possível. Que a cada momento a gente possa desistir nunca e tentar sempre. Que a gente consiga se levantar todas as vezes que caímos e contar com o apoio daquele nosso irmão que nos acompanha o passo, que quando necessitamos nos dá um abraço, que a gente possa definitivamente desenvolver essa habilidade de conversar com Ele, de conversar com Deus e desenvolver o amor próprio, pois quem caminha com Jesus e tem amor a si mesmo, nunca mais vai ter um só segundo de solidão. Boa noite, que assim seja.